Quem tem fé vem comigo pra derrota do inimigo, sem tremer pro mal. É rap de Cristo. Há mais de 6 anos o soldado continua. Não foi em vão, as lutas tá aí, minha voz na rua. Carlos RDS, silêncio. Eu vim na missão pra abrir cativeiro. Chega comigo aqui, tem peso, papo é reto. Vem seguir Jesus, dá um break no ferro. Te ver resgatado, irmão, é o que eu quero. Seguir a Cristo, sim, é ser esperto. Segura a corda aí, é em forma de verso. O som que representa é perigo pro inferno.